Qual a diferença do início pro fim? A ânsia de ter e o tédio depois de possuir. Conquistei, mas não preenchi o vazio. Te esquentei, mas eu me tornei tão frio. Como virar uma página se você é o livro inteiro? Os seus sonhos me acompanham. Lembrei de você com a luz do amanhecer. Pessoas vêm em vão, mas em vão ninguém vem. Fiquei preso nas nuvens, fiquei preso nos seus costumes. De amor ninguém morre, toda essa dor leva aonde? Eu continuo preso nas nuvens. Fiquei preso nos seus costumes. Eu sei que pode ser tarde, mas desistir nunca foi meu forte. Uranana. Qual a diferença do início pro fim? A ânsia de ter e o tédio depois de possuir. Conquistei, mas não preenchi o vazio. Te esquentei, mas eu